te ligando, amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento. Sei que existe outra em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que eu estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Devolva-me o fica tão vazio, e os dias quentes são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Alô, minha galera dos paredões! História Verlane Almeida aí que é sucesso, viu? Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida, que não sente nada com sua partida, mas com o seu dedo não se tapa o sol. Que eu estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Devolva-me o ar. Sem o teu carinho, meu mundo fica tão vazio, e os dias quentes são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. Fazia falta escutar de novo, só por um instante.